dias para parar atrás das grades. Depois do intervalo, a Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Meio-dia e 19 minutos. Essa é a sua rádio. Rádio Silveira Web. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Gil Drone. O maior contador de lorotas do rádio brasileiro.